Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Vado. Edição para esta segunda-feira, dia 1 de setembro de 2014. A edição de hoje já se vai iniciar com Carolina Tavares e o mítico Poço de Burretém. Ouvimos também Audácia na voz de Mafalda Arnaud e Fado Meia-Noite do fadista Manuel de Almeida. São as três primeiras músicas da edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, que vai para o ar aqui no Canal 1 de segunda a sexta às 18 horas de, enfim, de cada final de tarde aqui no Canal 1. Espero que goste, ouvinte. Vamos à música. Daqui a pouco lhe digo como é que pode participar no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Boa tarde. Vamos à música então, começando com o Poço de Burretém na voz de Carolina Tavares. Boa tarde. Saudades dos fadistas, de bota alta e tacão, casnedar nas revistas. Tem saudades das tipóias que passavam vai e vem. Tem saudades do passado, o Poço do Burretém, que bela e bem a seu lado, toda alegre e presenteira, pois foi ele o namorado dessa praça da Figueira. Até lhe secou a água, vejam bem, ao tirarem a figueira ao Poço do Burretém, lá está triste mas teimoso, velhinho tal como era, conservando o ar que tinha quando vivia a supera. Hoje anda tudo apressado, ninguém para para o ver bem, mas ele ali continua, o Poço do Burretém, e bem a seu lado, toda alegre e presenteira, pois foi ele o namorado dessa praça da Figueira. Até lhe secou a água, de desgostos vejam bem, ao tirarem a figueira ao Poço do Burretém. Fazer melhor, que eu não acredito que isto seja tudo e que fique mudo este meu pensar. Tira-me este frágil conforto que me traz em paz simulada. Nada é intocável na vida, eu prefiro cruel a verdade que andar à toa e doer bem mais, descobrir a vida tarde demais. Já lá vai o fado escuro, já lá vai. procurando a rosa dos ventos que todos trazemos na alma. Eu não sei caminhar sem o norte, quero como, por onde, porque também eu não vivo só. Entrega a minha sorte. Levanto a poeira das estradas numa inquietante ansiedade de quem tem a sede do mundo. E a explosão que acompanha a partida faz-me crer que lá vai a tristeza, faz-me ter certeza que a noite está vencida. Já lá vai o fado escuro, já lá vai o medo em muro, já lá vai não querer dizer o que aí vai, já lá vai não querer saber para onde vai, já lá vai o não querer ver que é sem segredo que damos cá. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Afinal, o tempo fica. E já cá estamos ouvintes, depois desta música de Manuel de Almeida, o Fado da Meia-Noite. Antes também ficamos com Mafalda Arnaud e o tema Audácia, e antes também Carolina Tavares e o mítico Poço de Burtém. Seguimos agora nesta edição. Há pouco disse-lhe que lhe iria dizer como é que poderia participar. Pode participar da seguinte forma: escreva uma mensagem. Aliás, vamos por ordem. No nosso site tem, isto tanto faz, pode ser no canal 1, por exemplo, onde é aqui o nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Tem no canal 1, no menu, um botão que diz peça uma música. Peça uma música, o ouvinte clica aí, depois preenche, enfim, o nome, o e-mail, a dedicatória, a música, e seleciona na caixa dos programas o programa Diga Lá ao Senhor Fado. E são estes espaços que tem que dar. Depois é só fazer enviar pedido e depois nós aqui passamos a música, enfim, deixamos a dedicatória. Tudo que o ouvinte queira pode então fazer dessa forma. Bom, vamos à música então. Seguimos agora com Diolinda Maria e o fado Gosto de Ti Porque Gosto, Teresa Tarouca com Não Sou Fadista de Raça e Camané com O Meu Amor Anda em Fama. Daqui a pouco as despedidas nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Boa noite, ouvinte, ou boa tarde. Gosto de ti porque gosto, a razão não sei dizer. Gosto de ti porque gosto, a razão não sei dizer. Como tu de mim não gostas, e eu canto para te esquecer. Como tu de mim não gostas, eu canto para te esquecer. No amor não há razões, não há razões para gostar. No amor não há razões, não há razões para gostar. Eu sei lá porque é que gosto quando me estás a beijar. Eu sei lá porque é que gosto quando me estás a beijar. Se me fitas bem os olhos, ainda mais gosto de ti. Se me fitas bem nos olhos, ainda mais gosto de ti. Gosto de ti porque gosto, gostei logo que te vi. Gosto de ti porque gosto, gostei logo que te vi. Se me perguntas, não sei a razão deste meu querer. Se me perguntas, não sei a razão deste meu querer. Gosto de ti porque gosto, e é tudo o que eu sei dizer. Gosto de ti porque gosto, e é tudo o que eu sei dizer. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Não nasci no capelão. Eu canto fado de raça nas asas da tradição. Eu canto fado de raça nas asas da tradição. Nunca usei nenhuma chinela, nem vesti saia de lista. Nunca usei negra chinela, nem vesti saia de lista. Nunca entrei numa viela, mas tenho raça fadista. Nunca entrei numa viela, mas tenho raça fadista. Tirei suspiros ao vento, olhei um pouco passado. Tirei busquei do mar lamento e fiz assim o meu fado. Busquei do caras, lapidal de raça, e ficou na tradição. Fama, mesmo assim lhe quero bem. Os olhos do meu amor não os vejo em mais ninguém. Os olhos do meu amor não os vejo em mais ninguém. Eu nunca pensei na vida vir um dia encontrar a minha vida escondida dentro do teu olhar, a minha vida escondida dentro do teu olhar. Eu bem sei que me desdenhas, mas gosto que seja assim. Eu bem sei que me desdenhas, mas gosto que seja assim. Que o desdém que por mim tenhas sempre é pensares em mim. Que o desdém que por mim tenhas sempre é pensares em mim. Se algum dia me deixares, meu amor, por caridade, se algum dia me deixares, meu amor, por caridade, entre as coisas que levares, leva também a saudade. Entre as coisas que levares, leva também a saudade. E estamos de volta ao auditório depois de Camané com o número Anda em Fama. Agora, fado para esta noite de Lenita Gentil, Mulher Deixada de Tristão da Silva e Sinas de Alfredo Marceneiro. É com estas míticas vozes, estas míticas melodias e letras também que fechamos as portas de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Aos ouvintes, votos então de uma ótima segunda-feira, claro está, na companhia do Canal 1. Daqui a pouco, às 9, às 7, aliás, 19, 7, enfim, trago-lhe mais uma edição do nosso Nota 7. Fique bem ouvinte, uma boa tarde para si e até amanhã às 6 da tarde. Boa tarde. Colcha de chita com barras de flores e a cabeceira tem um santo aliado. Volta esta noite para mim, volta esta noite para mim. Canto-te um fado no silêncio, se quiser. Thank you. janela aberta. Os duas asas que estão a tirar, beijos vermelhos sem boca para os dar, sem o teu corpo, minha noite está deserta. Pois só é noite para mim ser abraçada nos teus braços atrevidos. Quero teu corpo sábio neste meu leito vazio de madrugada. Beijo os teus lábios. Está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Estava tão bonita a mulher que outrora eu mandei embora. No acaso do encontro, nos cumprimentámos e até nos beijámos. Como vai você? Eu vou bem, obrigado. E você onde anda? Como tem passado? Um ou dois minutos de saudade a dois. Adeus, até mais ver logo depois. Porque é que a mulher que a gente deixa fica sempre mais bonita e valendo uma paixão? Porque é que a gente morre de despeito quando vê que não tem jeito sequer de aproximação? Confesso que ela estava tão bonita para outro, o que afinal doeu em mim. Se eu fosse Deus, mulher deixada enfeiava e não mais impressionava para não ter um fado assim. Estava tão bonita a mulher que outrora eu mandei embora. No acaso do encontro, nos cumprimentámos e até nos beijamos. Como vai você? Eu vou bem, obrigado. E você onde anda? Como tem passado? Um ou dois minutos de saudade a dois. Adeus, até mais ver logo depois. Porque é que a mulher que a gente deixa fica sempre mais bonita e valendo uma paixão? Porque é que a gente morre de despeito quando vê que não tem jeito sequer de aproximação? confesso que ela estava tão bonita para outro, o que afinal eu hei vi. Se eu fosse Deus, mulher deixada e enfeiada, e não mais impressionava, para não ter um fado assim. Meninas, a chave que são horas de